Dr. Hans, como é que é, nesse momento de transição planetária, ser médico no mundo astral? Quando o senhor atende um paciente encarnado com dificuldades de saúde, e aquela premissa de dizer assim, se tem um problema é que está no momento de uma colheita de uma plantação indevida, delituosa. Como que o senhor pode chegar e corrigir aquilo e não permitir que sofra mais? Não pode. Então, como que o senhor define quem pode ser ajudado e quem não pode? A pessoa já mostra aquilo na vibração? Quem é merecedor Isso. já mostra isso na própria vibração. Ah. Então, quando a pessoa está encarnada, o que ela tem que pensar a respeito da responsabilidade dela com a saúde dela? Essa visão que o Dr. Valente passou para a gente a respeito de a vida passada ser uma manifestação também de um espírito independente, o senhor compartilha dessa visão? Cada vida é uma entidade, é um espírito, não? Quando se fala de médico espiritual e a carga de trabalho que vocês têm, que não dormem, estão constantemente em atividade, também se pensa em débitos a serem pagos. Tem ligação isso real? Sim. Entendi. Nossa. E a gente pode saber se durante a sua vida teve isso também, de o senhor, às vezes, por falta de consciência, praticar alguma coisa errada e hoje está vindo para sanar isso? Inúmeras. Foi? Claro. E o Dr. Hans Dufal, 1798-1814. Quem quiser saber mais a respeito da sua vida, pode procurar. E tem informação disponível. Eu imagino que sim. Sim. Mas tem alguma coisa que o senhor fez na sua vida passada que o senhor não aconselha que façam hoje? O senhor foi uma pessoa normal que cometeu seus erros. Como todos Então a comentamos. sugestão é que as pessoas sigam o coração e façam o que é certo, é isso? Qual é a coisa mais que deixou o senhor mais comovido na Terra de ter querido ajudar e não ter podido? Ou o senhor já passou por cima da linha, desrespeitou e ajudou mesmo sem poder? Sem poder nunca. Não. Não é questão de escolha sua. Não tem acesso para arrumar ou organizar uma estrutura celular que não venha da ordem de cima. Não existe. Ou seja, o senhor está dizendo que o senhor não sabe burlar a lei. Doutor, como funciona isso de energias antagônicas em ambientes de trabalho na crosta terrestre? Graças a Deus. Doutor, qual a mensagem final então o senhor passa para todos que estão acompanhando, querem estar quites com seus compromissos espirituais? Difícil. Há muita difícil, porém temos que começar. Certo. Eu começar a fazer amor, carinho, amar os seus, amar a si próprio. Uma coisa importante, perdoar. Muito bem, nós vamos começar mais um diálogo com os espíritos, graças a Deus. Hoje nós estamos com o Dr. Eduardo Melo Valente. Dr. Valente, como que o senhor gosta de ser chamado médium? Porque o senhor também vê os espíritos, né? Como que o senhor gosta que a gente se refira ao senhor? Porta o doutor. Sem doutor. É Valente. Só Valente tá bom. Valente é o nome de família. Meu pai era Valente, meus tios Valente, meu avô era Valente e eu, consequentemente, quando era pequeno, Valentinho. Depois Valente, eu não gosto muito de doutor Valente. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, mas esquece. É Valente sem cerimônia, uma forma mais descontraída possível, né? Claro. E a sua experiência com mediunidade, como que foi Sim. tudo isso? A mediunidade. Eu tinha 4 anos, eu falava para os meus pais, ó, ali tem fulano, ali tem uma pessoa que diz chamar fulana. Meus pais não tinham conhecimento dessas coisas. Eu sou o filho mais velho, tenho 2 irmãs, e aquilo chamou a atenção, porque eu tinha 4 anos, uma criança. E criança que nem cachorro. Não mente. Gosta, gosta, não gosta, não gosta. Certo. E eu, por sua vez, eu achava que todos eram assim. Todo mundo via o que eu via. Uhum. Então eu via a espiritualidade vestida, como todos nós, né? E conversando comigo, rindo, sorrindo, pegando a minha mão, 4 anos. E tinha uma entidade que vinha com muita frequência, quase todos os dias. Quando vinha uma outra, diferente, essa mesma estava sempre presente. Mas lá na frente, com o passar do tempo, ela se apresentou como Vô Inácio. Ah. É o pai do meu pai. Era realmente meu avô. Ah. Esse meu avô desencarnou, meu pai tinha 12 anos. Então meu pai pouco conheceu o meu avô. Então meu avô, através de mim, falando, sem incorporação, contava algumas passagens da época. Meu pai lembrava, até que um dia meu avô, que usava um anel, esse anel, isso, aí meu pai tremeu na base. E o senhor contou uma informação para ele que não tinha como a criança saber. É. Entendi. Aí, a partir dali, o meu pai aderiu, vamos chamar dessa forma. E as coisas evoluíram com mais velocidade. Então eu fazia o meio de campo, o papel do médium, ou seja, falava meu avô para o meu pai e meu pai respondia diretamente para ele. Certo. E meu pai, por sua vez, minha mãe não. Minha mãe não dava muita bola. Mas o meu pai. Era hábito, era comum. Meu pai me levava para tudo que era lugar para alguém dar alguma informação que essa criança tem. Então, acabamos que, ao longo do tempo, fizemos trocentas simpatias, tudo que era tipo. Quando eu tinha 6 anos, 6 anos e meio, alguém, que eu não sei quem foi, disse para o meu pai, leva esse menino na Federação Espírita do Paraná, que nós moramos em Curitiba. Tá. E as pessoas, muita gente, uma palestra de 40, 45 minutos, que para uma criança de pouca idade, nossa, com saúde, chatíssimo. 4, 5, 6 minutos, fica sentadinho, comportadinho. A partir disso, levanta, quer brincar, quer sair. Ai. E ficava aquele cabo de guerra, né? Eu vou, não pode ir, não pode sair. E toda hora eu retornava ao meu pai e dizia, já acabou, já acabou. E 40 minutos com a criança, praticamente 4 horas. Nossa. Quando terminava a palestra, as pessoas se levantavam, se dirigiam-se ao centro, lá embaixo, no palco, e ali recebiam passes espíritas, passes energéticos. E eu falava com desenvoltura, pai, nessa mulher aqui sai uma luz amarela. Meu pai mandava ficar quieto, meu pai muito encabulado, envergonhado. Pai, nesse homem aqui sai uma luz verde. E pai, naquele homem ali sai uma luz tão feia, tão escura. Botava meu pai em situações um pouco embaraçosas. É. E as pessoas, por sua vez, olhavam, sorriam, me abraçavam, queriam me colocar no colo. E comentavam que, nossa, uma criança tão pequena, já desenvolvida a vidência. Sim. A partir dali, meu pai, a coisa mudou de figura. Meu pai começou a frequentar, foi para um centro, para outro centro, para outro centro. E de uma forma até acelerada, ele acabou alugando uma pequena casa de madeira, na periferia, um bairro bem retirado, uma casa pequena, 60, 70 metros quadrados, e ali criou-se a Sociedade Espírita Bom Caminho. Era um centro, uma casa espírita. Segunda-feira nós tínhamos a Mesa Branca, Kardecismo, e minha mãe também começou a acompanhar, e alguns amigos dos meus pais começaram a frequentar. Essa casa durou 44 anos. Nossa! Bom, lá na frente, a minha mãe, iletrada, pouca cultura, a mãe sempre teve uma característica marcante da personalidade dela, uma pessoa muito boa, mas extremamente nervosa, braba. Daquelas pessoas que primeiro brigam com todos, gritam com todos, para depois saber exatamente o que, que aconteceu. Tá. Esse é o estilo dela. E com dois anos e meio de casa espírita, minha mãe começa a incorporar, a receber uma entidade que começa a dar receituário médico. Eita. Ou seja, é uma entidade que depois, mais à frente, no tempo certo, se apresentou o Dr. Fritz. Então minha mãe trabalhou com o Dr. Fritz 39 anos. Nossa. Trocentas atendimentos, trocentas cirurgias, esse tipo de coisa. O movimento era muito grande, descomunal, ou seja, vinha gente de tudo que era canto da cidade de Curitiba, da grande Curitiba também, e vinha gente de outras cidades, outros estados e às vezes até de outros países mais distantes. Tudo graciosamente. Não se falava em dinheiro, nunca se falou em dinheiro. E isso, eu ali crescendo no meio, né, os trabalhos do Dr. Fritz, de uma mesinha redonda lá no canto, sentavam-se quatro, cinco, às vezes seis pessoas que chamava fortalecimento da corrente, que ficavam orando, ficavam lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sentadinho lá. De vez em quando ele me chamava. Eu levantava, vinha até ele, ele estava com alguém, algum paciente ali, e perguntava para mim, Valentinho, o que que essa pessoa tem? E eu, numa linguagem de criança, eu dizia o que, que tinha acontecido que no passado, idade, 6 anos para frente. Tá. Eu dizia o que, ó, caiu da motocicleta, ou ó, muito tempo lá atrás ele caiu da árvore, caiu do telhado, por isso que ele tinha se machucado. Ah. E eu falava essas coisas. Uhum. Quando não conseguia ver, ele colocava a mão no meu chakra frontal e a tela búdica aparecia, aí eu transmitia, relatava a ele o que eu estava vendo em relação àquela pessoa. Ele ficava muito feliz, me abraçava, me beijava e eu retornava à mesa. E eu cresci assim. Aos 17 anos, ele me disse, ainda vou trabalhar com você. Nossa! Eu me senti lisonjeado. Eu não me sentia preparado para isso. Ele disse, não vai ser do mesmo jeito, a mesma modalidade que eu faço com a sua mãe, mas vamos trabalhar juntos sim. Fiquei numa expectativa muito grande. Muito positiva, obviamente. Claro. E o tempo passou, eu me formei, tive que sair de Curitiba, fui para São Paulo. Eu tinha como objetivo morar em São Paulo, eu não morreria se não morasse em São Paulo. Eu tinha que morar em São Paulo naquela época, 1973, 74, era São Paulo. Então, tudo afunilava para São Paulo. A vida profissional, a vida acadêmica, tudo. E eu fui para São Paulo, eu fiz pós, fiz mestrado, fiz doutorado, frequentei algumas casas espíritas, não com muita assiduidade, porque eu tinha aulas de manhã e de tarde, às vezes de tarde e de noite, às vezes de manhã e de noite, de segunda a sábado, inclusive. Só não tinha domingo. Então, aquele estágio da minha vida, aquele período, foi para o estudo. Né? Assim foi dedicado. Me formando, fui para Rio de Janeiro, trabalhar numa empresa mundial enorme, e comecei a frequentar. Aí a mediunidade aflora, a vidência aflora, tudo bem. E eu vi as minhas entidades, porém, de uma certa forma, vamos chamar assim, afastadas, mas próximas. E lá na frente, retorno, 20 anos fora, retorno a Curitiba e começo, mudei radicalmente de profissão e abracei o que eu chamo de terapia. Né? E, na verdade, eu me considero um terapeuta mediúnico. Eu não tenho várias especialidades como esses profissionais têm. Eu não tenho radiestesia, eu não tenho reiki, eu não tenho. O que eu tenho é muito forte, é a terapia de vidas passadas. Eu tenho bastante forte a cromoterapia. Tudo mental. Certo. Não tenho lâmpada, não tenho equipamento, não tenho nada. E tenho a vidência. Eu não vejo o que eu quero. Eu vejo o que me é permitido ver. Certo. Sempre relacionado a determinado objetivo. O paciente ou a paciente. Claro. Eu não vejo assim, não. Isso para mim não. Às vezes tem mais pessoas presentes da espiritualidade e eu pouco vejo. Eu vejo a luz. Mas se eu estou tratando daquele paciente, aí me mostram tudo. Ah. Então não é de uma forma não planejada, vamos dizer, não. Eu tenho as fichas dos pacientes. E as fichas daquele dia separo, faço uma oração relativa a todos, pergunto se querem me dar alguma informação a mais, que num português mais simples seria a cola, né? Olha, esse aqui faça isso, esse aqui isso não, tal. Beleza. Eu sou, como todos somos, a ponta física encarnada de quem? Da nossa sabedoria divina, dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores e protetoras e dos nossos amigos e amigas espirituais. Eles vivem ou nos umbrais, os mundos mais conhecidos como inferiores, ou nas colônias dos mundos mais superiores. A escada evolutiva é uma só e nós aqui estamos em determinado degrau. Ou ascensionamos ou descensionamos, dependendo do nosso desempenho na vida atual. Então, eu vejo, eu tenho as informações, eu ouço, eu vejo de acordo com o objetivo daquele momento. Estou com essa moça não consegue um local de trabalho, um emprego, está com muita dificuldade, Vamos conversar, vamos ver. Se for o caso, eu faço uso da ferramenta da vida passada, vidas passadas, plural sempre. E vamos levantando todos os pontos-chave que inserem nesse contexto chamado desemprego, no caso dela. Claro. Essas informações eu tenho acesso, ou eu vejo, ou me trazem, enfim, eu tenho como contratar, tenho como pesquisar, como ter o conhecimento. Funciona dessa forma. E gosto também, particularmente, não tenho muito tempo, mas eu gosto bastante, a Umbanda. Olha! Por quê? Porque é festa. Ou seja, alegria, o senhor cresceu no espiritismo. Festa, alegria, eu cresci no espiritismo. Mas gosta da Umbanda? Gosto também, também da Umbanda. Porém, Umbanda é à noite. E à noite é o horário nobre da minha profissão. Porque as pessoas normalmente trabalham durante o dia e à noite podem fazer consulta terapêutica com valente. Então, eu não tenho. De segunda a sábado, eu não tenho um horário livre. Eu tenho alguns dias, como quarta e quinta, eu sempre tenho fila de espera. Nossa! E quando eu dou alta para alguém, já tem alguém na vez, na fila. Está listo. Se casa espírita humana fosse de manhã, eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Para mim seria muito bom. O senhor frequentaria? Com certeza. Ou seja, o senhor não vê a Umbanda menos que o espiritismo? Não. Amar a Deus, tem várias maneiras de se amar a Deus. Mas você não precisa sair da sua casa, do seu domicílio, para amar a Deus num local, num imóvel físico. Deus mora aqui dentro. Quando perguntam ao senhor qual a sua religião? A nossa religião é aqui dentro. É Deus. Deus. E o interior, né? Gosto muito de ler. Quem fez mestrado, doutorado, tem hábito de leitura. E ainda sou um pouco da antiga, gosto de ler livro, papel. Eu tenho muita coisa em computador, em celular, mas eu gosto de ler papel. E vou atendendo as pessoas para a sobrevivência financeira. Isso. E vou atendendo as pessoas para difundir a doutrina espírita, difundir amor entre as pessoas. Né? E é muito bom, é um privilégio até, quando você faz, dedica carga horária a atividade que você gosta. Sim. Né? Então, o celular bate 3 da tarde, 3 da manhã. Não tem hora, não tem dia, porque piriri não se dá no horário comercial de segunda a sexta. Não, dá a hora que dá. Então, eu sou muito feliz com a profissão que já tenho quase 22 anos completos, a terapia. Oh, graças a Deus. O senhor tem um tempo muito justo, o seu tempo é bastante comprometido com seus atendimentos. Né? Então, não vou poder fazer tantas perguntas para o senhor quanto eu gostaria. Mas uma delas, que eu sei que o senhor tem um conhecimento muito vasto a respeito, e a gente ainda tem muita dificuldade com esse tipo de conceito e conhecimento, quero fazer para o senhor antes da gente, se for possível, conversar com o Dr. Hans através da sua mediunidade. Essa pergunta é o seguinte, o tempo a gente vê como linear, então a gente acha impossível, de repente, uma encarnação passada está tão dissociada dessa encarnação presente ao ponto de a gente, de repente, se comunicar com ela ou incorporar aquele espírito daquela vida. O senhor pode explicar um pouquinho qual que é a possibilidade na sua visão, da gente ter um eu superior, ter todas essas outras encarnações e elas serem dissociadas suficientemente uma da outra, ao ponto de poder existir essa interação e eu de repente conversar comigo de outra vida, com quem eu fui em outra vida. Como que o senhor vê tudo isso, por gentileza? Eu sempre brinco. Vamos fazer uso do português de boteco. Tá. Bem simples. Claro. Eu sempre tenho esse gesto. A nossa alma, as nossas encarnações. A alma e as encarnações. Nós temos para morar numa cidade como Curitiba, capital do estado do Paraná, alguma coisa em torno de 120, 130 encarnações. Ninguém nasce numa cidade como Curitiba. Você nasce nas vidas iniciais, você veio do reino animal. Né? Se quisermos ir mais a fundo, nós começamos tudo no reino mineral, trocentas encarnações, até você chegar a ouro, cobre, prata, e são nobres, são minerais terminais, passar para o reino vegetal, trocentas encarnações, todos nós já fomos capim, mato, aí vai. Para você chegar uma rosa, uma orquídea, uma palma de Santa Rita, são flores terminais do reino vegetal. E passar para o reino animal. Por exemplo, ninguém tem em casa, sentado no sofá, assistindo televisão, um leão. Realmente. Porém, o gato, muita gente tem. Sim. O gato, como o leão, é da família dos felinos. Então, lá atrás, o gato já foi um leão, um leopardo, uma onça, foi evoluindo. Hoje ele é um leão. Ah. O leão é um, perdão, hoje é um gato. O gato é um dos sete animais terminais do reino animal. Esse eu lembro de todos. Cachorro, gato, macaco, cavalo, boi, camelo. Faltou um. Não lembro agora. Então, são animais terminais. O que isso quer dizer terminal? Não retroage. O gato não volta leão. Ou ele permanece como gato na próxima encarnação dele, ou ele passa para o reino humano. Nossa. Mas ele não vai morar em Curitiba. Ah. Ele sai da posição horizontal, quatro patas, para vertical, de certo. Pé. Ele vai morar onde? Nas tribos nômades, 100% carnívoros, aonde todos se vestem igual, onde as mulheres cortam o cabelo da mesma forma. Nossa. Ou nas tribos indígenas, por exemplo, da Amazônia, que nem sequer conhecem outras tribos indígenas, de tão isoladas que são. Sobe na montanha mais alta ou na árvore mais elevada e o que a vista enxergar é o tamanho da terra. De vez em quando passa um pássaro meio baixo, barulhento, que assusta, é o avião. É. Só que eles não têm noção, conceito do que seja avião. Vamos fazer um exercício de compreensão. Se pegar um rapaz lá, 40 anos, colocar dentro de um helicóptero, de uma aeronave, trazê-lo para o centro de qualquer grande cidade brasileira, ele vai levar um choque. Ele nunca viu casa em cima de casa, um edifício, um prédio, para ele vai assustar. Lá tem cavalo, aqui tem moto, tem automóvel, tem ônibus, tem caminhão. É muito avançado para esse tipo de população. Então, Deus, nosso Pai, Ele é perfeito. Você nasce, vive, morre, depois nasce, vive, morre, sempre em direção às chamadas civilizações. Em direção às civilizações. Em direção às civilizações. Que à medida, na linha do tempo, dessas civilizações sendo ultrapassadas, a pessoa vai se educando, tem um embasamento acadêmico, sabe ler, sabe escrever, sabe se expressar. Cada coisa a seu tempo. Nada é por acaso. Tudo de acordo com o merecimento de cada um. Se você vai viajar, por exemplo, de ônibus, de automóvel, numa estrada, 30, 45 minutos de viagem, você vê 10, 12 casinhas do teu lado esquerdo, mais alguns minutos, mais 10 casinhas do lado direito, já não estão mais habitando a floresta, dentro da floresta, mas ainda não chegaram nas cidades. Então, são as encarnações iniciais. Estão progredindo, evoluindo, uns um pouco mais, outros um pouco menos, uns destacando suas lideranças, outros mais acanhados, porém, estão participando da evolução. Estão participando da evolução. Sim, claro. Então, especificamente sobre o que você perguntou, sim, todas essas vidas, o que morre é o corpo físico. Vai para o velório, embalagem, isso aqui. Vai para o velório, vai para o cemitério, acabou. Então, dos corpos chamados principais, que são sete, sete é um número espiritual, esse vai para o cemitério, ficam seis. Esses seis, essa meia dúzia, junta-se, cada um tem os seus objetivos, tem a sua vibração, tem a sua cor. Que cor final que deu? Essa cor final que vai dizer, é o seu passaporte, vamos dizer, para onde você vai. Se essa cor final for escura, você vai para os mundos inferiores daquela cor. Essa cor final é o resultado de uma encarnação inteira, das escolhas, certo? Se for clara, vai para as colônias espirituais, a maioria são as estrelas daquela cor. Entendeu? Então, assim que funciona. Ah, mas eu contribuí anos e anos com dízimo para o pastor, para o padre, não tem nada a ver. As suas cores, dos seus corpos, realmente é a sua verdade. É a sua verdade. Se o outro contribuiu, se o outro não contribuiu, mas aquele lá contribuiu demais, depende da cor daquele seu corpo. Certo. Então, nós somos ligados, então nós não morremos, é isso que eu quero dizer. Né? Nós saímos do reino físico, reino humano, e vamos para o reino espiritual. Mas sempre somos interligados com os fios, diferentemente dos cordões. Os cordões são os corpos que nós estamos usando nessa encarnação. Os fios... Por exemplo, às vezes nós estamos alegres demais, não temos uma razão aparente de tamanha alegria. Não somos nós, ponta física encarnada, que estamos. Alguém das 120, 130 vidas que já tivemos, são personalidades ligadas a nós. Ligadas a nós. Como a tristeza, às vezes, né? A gente fica tão triste, tão amuado, mas não tem uma razão aparente. Isso, alguém está triste. Alguém está passando algum perrengue aí que não sei aonde. Então, nós somos ligados pelos fios. E nós temos uma alma, repetindo... Isso, uma alma. Com todas as nossas encarnações passadas e a presente, atual. Certo. Também. Né? Isso. Essa alma. Isso. Aqui nós somos Pedro, Manuel, Ricardo. Normalmente, via de regra, 7 vidas de um sexo, 7 vidas do outro sexo, novamente 7 vidas homem, novamente 7 vidas mulher. Então, mas essa alma, ela também tem um nome. Cada um tem o seu nome. Ai. Independente se você tenha sido João, Manuel, Flávia, Silvia, Vera, Ricardo, independente. Certo. Né? É isso. Então, se eu fui um índio numa outra vida, sim, aquela vida, ela existiu, ela continua existindo, e aquela personalidade, ou seja, é como se fosse um espírito com quem eu, é independente da minha encarnação? Exato, ele existe. Ele existe. Porém, não necessariamente ainda ele seja aquele índio. Ah, tá. Porque ele também evolui. Ah. Todos nós vamos evoluindo, ascensionando e vamos fundindo as personalidades. Naquela alma. Em busca de uma coisa chamada unicidade. Ah. Então, vamos dizer, eu tenho algumas entidades, espíritos que eu já fui, ascensionados nas colônias, mas tem um grande contingente ainda lá embaixo, nos umbrais. Isso tudo vai se fundindo, à medida que vão evoluindo, vai se fundindo, se fundindo, se fundindo. Vai chegar uma época que será um só, a unicidade. Nossa! Você virou anjo. Você já está morando no que eu chamo, graciosamente, afetuosamente, de condomínio do Pai. Certo. Né? Você chega lá, você fundiu, você já está um só. Porque hoje nós temos na Terra 7 corpos principais. Certo. Temos subcorpos, tem um monte de coisa. À medida que nós vamos ascensionando colônias mais elevadas, nós vamos perdendo. Como nós perdemos sempre esse físico. Certo. Não tem mais razão de ser. Vai chegar uma hora que só tem um. Você já é morador do condomínio do Pai. Oh. Você já é um anjo. Certo. Você não tem mais passado, futuro. Você com um corpo só, você vai aonde você quiser. Certo. Você vai na época que você precisar ir. Não tem problema. Entendi. Não é bem sempre, deixa eu fazer uma retificação, não é quando você quiser, não tem a termo quiser, é onde você precisa. Precisa, tá bom. E então, para o senhor, é natural a possibilidade de, por exemplo, eu conversar com uma vida passada minha, com uma certa independência para aquela personalidade. Dizer assim, sim ou não, sim. É natural. É muito comum, muito frequente, muito usual, eu estar com um paciente, homem, mulher, independente da idade, do sexo, e eu estou conversando com aquele paciente, e ao lado, senta-se ou fica de pé mesmo, uma outra pessoa da espiritualidade. Certo. Ou um parente próximo, um amigo muito carinhoso. Ou é aquela própria pessoa em outra época. Então o senhor vê como se fosse um espírito independente ali. Sim. Entendi. É isso que eu queria saber. Sim. Claro. Sim. E isso é semanalmente acontece. Então, pela sua vidência natural, vê na forma de um espírito independente uma encarnação passada de alguém. Eu diria melhor. Eu diria como eu estou vendo você, todas as pessoas, normal, vestido, arrumado. Às vezes se apresenta de uma forma característica, como você citou agora há pouco, minutos atrás, o índio. Às vezes vem na forma de índio. Isso. Né? Outro dia vem na forma como eu estou, arrumado. Isso eu mesmo, mas em outras vidas. Outras vidas. Por que que o pessoal limita então o nosso espírito, dizendo que ele é indivisível, portanto todas as outras encarnações têm que estar compactadas no Jefferson de agora e não tem como se comunicar com eles, e muito menos eles se apresentarem como um espírito para o vidente? Não, vamos devagar. Ah. Vamos devagar com andor, que o santo é de isopor. É. Vamos devagar, que nós temos pressa. Vamos bem devagar. Uhum. Ninguém morre. Ah. Você sai do mundo físico, volta, retorna para casa, porque a casa é lá em cima, não é aqui, ao mundo espiritual. Uhum. Aqui você fez uso de um corpo feminino, você foi batizado com o nome de mulher. Uhum. Aqui você viveu tantos anos, você... foi para a night, namorou, balada, casou, constituiu família, teve marido, teve filhos, tudo. Retornou à esfera espiritual, ao mundo espiritual. Isso. Vai com as mesmas roupas, vai com a mesma aparência física que você usou na última. Isso. Né? Vai ter contato com pessoas que já se foram da sua convivência nessa última, e se for merecedor, vai ter muita gente também de vidas anteriores suas. É, se você, por alguma razão, quiser permanecer com outra forma física, não a de Valente, mas a de José, de Pedro, isso, não tem problema nenhum. É. Não tem problema nenhum. Sim. Eu já fui Vicente também. É. Já fui. Era um negro, bem negro, casado, com filhos, esposa. Trabalhava numa fábrica, como ele sempre se refere, né? E saiu da parte chão de fábrica, deixou de ser operário, para trabalhar na administração, foi promovido, mas não. Chegou naquele posto da administração e nunca mais conseguiu ser promovido. Os demais eram e ele não, principalmente por causa da cor. Aham. Do preconceito racial. Nossa. Então, é muito comum as pessoas... Ah, muito prazer, Valente. Daqui a pouco começa a me chamar de Vicente. Não tem problema nenhum. As pessoas nem se percebem que me chamo de Vicente. Provavelmente, eu atribuo que me conhece desde quando eu era Vicente. Entendi. Agora, esse Vicente, essa personalidade desse negro que o senhor foi, podia muito bem estar presente aqui agora e eu, o senhor vê ele como vê um espírito e eu fazer perguntas para ele e ele responder a respeito daquela vida. Isso é uma coisa que o senhor falou, que o senhor vê e acontece. Ótimo, é isso que eu queria saber. Eu tenho muito pouco contato com o Vicente. Ah. Eu tenho mais contato com outras pessoas. Mas o Vicente vem... Outras pessoas, abrindo parênteses, outras encarnações passadas suas. Sim. Recentemente, no final do ano, uns meses atrás, um dos meus filhos, eu tenho quatro, um dos meus filhos foi até o consultório, foi conversar comigo algum assunto. E disse, oi pai, me abraçou, beijou, sentou, eu também, eu tenho o hábito de tirar o sapato sempre. De repente ele sentado, eu na mesa, sentado na cadeira, mesa, ele, e sentou ao lado, como você está agora, uma outra entidade. Meu avô. Seu avô. Que é ele. Nossa, encarnação passada dele. Olha só. Bisavô dele. Bisavô dele, certo. Avô, claro, dele. Claro. Entendi. Então tínhamos três gerações ali. Meu Deus. Meu avô, eu e ele. Avô, pai e filho. Então, é super legal. E então, olha que coisa bonita. como que é um conhecimento e a gente não teve acesso a isso. Porque o menino estava encarnado e ele era a encarnação do seu avô, que é bisavô dele, e estava ali na sala, podendo se comunicar com o senhor como um espírito faria. E faz, porque esse meu filho tem a vidência. Ah. Eu perguntei, tá vendo, filho? Tu é meu avô, né? Meu Deus. Aí fomos os três conversando. Nossa. Sabendo que esse outro espírito não era um espírito, era uma encarnação passada dele. É um espírito. Ah lá. Claro que é um espírito. Que é, claro. Tem que é o que o senhor está explicando. Tem claro. Dr. Hans Dufal, o alemão. Vamos lá, esse que a gente vai conversar hoje. 1878 a 1814, era médico em São Paulo, no grande hospital, na grande cidade, segundo palavras dele. 1878 a 1914. 100 anos atrás. Ah, 1788. A 1814. Desculpa, 1798 a 1814. Esse espírito que vamos conversar hoje. Dr. Hans, do quê? Dufal. Dufal. D-U-F-F-A-L. Tá bom. Mais conhecido. Hans é H-A-N-S. Isso. Mais conhecido como Dufalzinho. Mas é Dufal. Dr. Hans. Tá. Então, Dr. Hans, ele morou em São Paulo, era médico, faleceu, foi para o período intervidas, depois volta, reencarna, vai morar em Alagoas. Ah. É filho do senhor. Ele era um senhorzinho. O senhor é o dono do engenho, das fazendas. Ah. Ele era um filho. Teve a vida dele toda. Morreu em 1945. Nasceu novamente aqui no Rio de Janeiro, na Guanabara, na época chamada Guanabara, em 1951. Foi batizado como Eduardo Melo Valente. Mas então o Dr. Hans hoje, que eu vou conversar, está encarnado nesse planeta. É. Sou eu? Ah, é o senhor então. Sim. Então vamos falar com uma vida passada sua. Isso. Como se fosse um espírito independente. Porque não é como se fosse, ele é um espírito independente. Então, a gente vai tendo 120, 130 encarnações para poder chegar a morar numa cidade como Curitiba, capital do estado. Claro. Então, assim como lá na frente eu vou morrer, eu vou, depois isso. Vai nascer outro, e outro, e outro. Isso aí. Isso, essas entidades, eu chamo carinhosamente, respeitosamente, de sabedoria divina. Aham. Porque eles sabem a respeito de mim muito mais do que eu posso imaginar. Claro, estão livres da matéria, né? Estão livres da matéria. Claro. Isso. Que maravilha, que conhecimento que vai muito além daquilo que a gente está tão acostumado. O que o senhor acha que isso diverge do ensinamento da doutrina espírita? Eu não acho que não. Eu tenho certeza, não diverge em não nada. Não diverge em nada? Nada. Quando eles disserem para o senhor, não, mas Valente, o espírito é indivisível, não tem como conversar com uma outra encarnação sua, o senhor responde o quê? Eu tenho a minha experiência, eu sei o que eu estou falando. Imagino que seria a sua resposta. Não, eu respondo assim. A sua afirmação não procede. Ah. Precisa. Muitas pessoas dizem, leia muito, estude, aprenda. É. Lá no final do túnel você vai ver a luz. Eu nunca digo isso. Eu digo, leia, estude, aplique-se, aprenda. Que à medida que você vai fazendo isso, a luz já vai aflorando. Ah. A luz não está lá que você tem que abrir uma porta para pegar a luz. A luz está dentro de você. Não. Se você for merecedor, à medida que você vai pegando esse nutriente do estudo, da informação, do saber, integrando, você vai, a sua luz vai crescendo. Nossa! Né? Então, porque... Não é assim. Claro. Está partindo de uma premissa equivocada, errada. Não é assim. E tem um peso que o senhor fala também, para minha pessoa, pelo menos, porque o senhor desde criança tem tido essas experiências e até hoje o senhor vê e se comunica com eles. Não é só uma pessoa falando daquilo que leu. Isso que, para mim, atribui um peso maior para o ensinamento que o senhor está passando. Isso que é muito valioso, por isso que eu acho muito valioso essa nossa, muito valiosa essa nossa conversa. Eu tenho um paciente, foi ontem, segunda-feira, várias vezes que eu atendo ele, toda segunda-feira à noite, e ontem ele se permitiu, a me fazer uma pergunta meio fora. Eita. Valente, eu queria te perguntar uma coisa, se você não puder responder, não tem problema. Pode responder, perguntar, pode perguntar o que quiser. Se eu vou poder responder, se eu vou saber, eu não sei. Eu estou há muito tempo, há 2 anos, na empresa, já tenho mais anos de empresa, mas há 2 anos que a empresa me acenou com a possibilidade de eu passar um bom número de anos na matriz nos Estados Unidos. Estou meio cá, meio lá, Valente. Por mim, eu já estaria totalmente lá. Inclusive, sou casado, não tenho filhos, Valente. Então, não tem impedimento nenhum. A minha esposa, simplesmente, já está praticando inglês já há muito tempo. E eu queria saber se eu vou, vai sair esse assunto ou não. Nossa! Eu disse, olha, realmente foge do meu delicado cardápio. Nossa! Mas, aqui do lado... Eu estou vendo um senhor alto, já com uma certa idade, talvez uns 60 anos, muito bem vestido, e sorriu muito, como não. Você perguntou, e ele está fazendo com a cabeça assim. Oh. É a informação que eu posso te dar, que eu sei. Perfeito. Segundo ele, que imagino que faça parte da sua sabedoria divina, o senhor novamente fez assim. Então, ele está confirmando que vai, provavelmente vai mesmo. Nossa, que maravilha isso. Ou seja, é fantástico esse tipo de comunicação. Fantástico. Né? Fora algumas coisas que às vezes eu me atrevo a fazer, que um cavaleiro não contaria. Ah. Por exemplo. Uma ocasião eu estou, essas festas de Natal, assim, estou no shopping, dentro do carro, e não tem lugar para estacionar. Não tem, você sobe, você desce, você sobe, não tem. Botei no drive, puxei o freio de mão. Meus amigos, se alguém estiver comigo, me ajude, eu preciso estacionar o carro. Vai reto, vira esquerda. Que isso? Obrigado. Ia saindo um carro grande, branco. Desliguei o carro, agradeço. Tem que saber pedir. E agradecer. Mas tem que saber agradecer. E agradeci da forma correta. Caramba! Na ocasião, a minha mulher, minha esposa, ficou braba. Você tem cara de pau. Se fizesse a barba agora, sairia serragem. Porque você não pode usar para isso. Eu não uso para isso. Mas quando precisa, eu uso. Cada um vai para a guerra com as armas. Eles têm a liberdade de responder ou não também. Não mata ninguém. Exato. Então tá certo. Vamos dar continuidade aqui para a gente não perder muito, doutor Hans. Antes de a gente entrar no processo mediúnico, vamos também viver um pouco da sua vidência, se for possível. Aquela pergunta. Tem alguém aqui no momento com a gente que é da sua... Muitos. Que é da sua visão. Muitos. Que está associado ao meu espírito, que pode ser eu numa vida passada? Pode, sim. Tem? Sim. O senhor vê um espírito aqui? Tem como o senhor descrever, dizer quem que é, ou dar algum nome? Estou dando uns três pessoas. Três pessoas. É. Quem está mais próximo, mais sorridente, mais comunicativa, é uma mulher. É uma mulher. E o senhor vê que essa mulher tem ligação comigo em vida passada, ou seja, fui eu numa vida passada? Provavelmente sim. Eu não posso dizer com assertivo que não sei. Tem conversar com ela para saber, claro. Mas sim, ela está fazendo o gesto que sim, está fazendo assim. Isso. Ela está ali atrás de você. E qual que é um pouco da aparência dela? Como que o senhor vê esse espírito? Alta, magra, bonita. Uhum. Imagina se eu ia dizer que não era bonita. Alta, magra, bonita. Bonita, bem vestida. Ela está vestida, não é daquela cor laranja, mas um laranja menos vibrante assim. Muito simpático. E a veste de cidade, de cigano. Bem a veste de hoje. Entendi. Né? Tem dois homens ali atrás, um rapaz e tem um senhor já de mais idade também. Uhum. Que não são meus. Certo. Então, provavelmente, claro. Contigo. Ou seja, o senhor está vendo três espíritos aqui comigo. Afonso. Afonso é o nome desse jovem ou do senhor? Do rapaz. Do rapaz. Por que ele decidiu dar o nome dele? Sim. É, teria que perguntar para ele, né? Mas, e ele tem assim... O nome do senhor é Humberto. Do senhor é Humberto, dele é Afonso. É, tá dizendo para mim que é Humberto sem H. Tá certo. E pergunta assim para eles, ou se eles estiverem ouvindo, se eles são espíritos que não fui eu em outra vida, ou se são espíritos que fui eu em outra vida. Tá. Afonso, amigo. Amigo. Foi seu amigo, grande amigo. De uma outra vida. É. Humberto já é um ancestral teu. Já é alguém que... Um voo. Ele diz que não, é mais antigo. Tá. É mais antigo. É mais antigo. Que não sou eu numa outra vida passada. Entendi. É. Ah, sou eu numa outra vida passada. É. Claro. Esse Humberto. É. O Afonso é seu amigo. Humberto. Para você, deve ter aí umas cinco encarnações. Cinco encarnações, mais ou menos. Entendi. E a moça também afirmou que ela é... Pode pedir a ela se ela afirma ou não. O senhor disse que ela fez assim, joia, né? Que ela sou eu numa outra vida. Não, quem fez assim foi o rapaz. Mas ela fez com a cabeça. Que ela foi. Ah, que legal. Então, vamos resumir. O Afonso foi um amigo meu de outra vida, que não foi encarnação minha. Ela sim fui eu em outra vida. Você e Humberto. Ela e Humberto. Ela e Humberto foram eu em outras vidas. Então, tá mais que provável. Dependendo. Só desculpa. Pois não, pois não. Dependendo do nível da espiritualidade que se encontrem, um talvez não veja o outro. Ah, entre eles ali. Vamos supor. Humberto veja o rapaz e a moça. Entendi. Talvez a moça não veja o rapaz nem o Humberto. Ah, é por isso que o rapaz fez assim. Joia. É agora Ou que eu sei. Ou seja, são degraus diferentes da escada evolutiva. Nossa, tem até isso também. Claro. Que complexo. Né? O povo acha que é assim simples. Às vezes você acha que está sozinho. Mas não está. Você aqui não está vendo, não está sentindo a presença, a vibração. Então agora mesmo nós tivemos a oportunidade de viver a experiência de que sim, é natural uma vida passada de qualquer pessoa estar presente na forma de um espírito independente e se comunicar ainda. Tá certo. Então, para a gente já entrar no Dr. Hans, vamos pedir para, se possível, esse Afonso dá uma mensagem para a gente, pela sua mediunidade. Na verdade, a mensagem é dele, da moça e do Humberto. De todos três juntos. Vai em frente. Alá. Vai em frente. Vai em frente. está no caminho certo. Vai em frente. Não. O rapaz está repetindo isso e o senhor Humberto falou umas duas vezes só. A moça é meio espalhafatosa, brilhete. Vai, vai, vamos, vamos. Nós estamos aí para ajudar, para trabalhar. Entendi. E esses, então, é como se fossem guias ou auxiliares, espíritos amigos. E se plasmam nessa forma natural. Não tem ligação com Umbanda, nem nada. Não precisa. São espíritos, claro. Não precisa. Muito bom. Ótimo, perfeito. É um estudo maravilhoso. Que a gente já vai entrar a falar com o Dr. Hans, mas eu quero agradecer ao senhor de coração. Nossa, essa informação, assim, eu mesmo, antes desse diálogo que eu fiz há alguns dias, nunca tive acesso. E, no entanto, para o senhor sempre foi tão natural. É verdade. Então, dia a dia, corriqueiro. Eu sempre brinco. Digo assim, não é o valente. É valente e companhia. Nunca estou sozinho. Claro, claro. Nunca. 24 horas. Sensações e sentimentos. Quando o Dr. Hans incorpora, qual que é a sua sensação? Qual que é o seu sentimento? Podemos fazer um break? Eu preciso beber água. Ah, podemos. Vamos fazer um break então. Tá. E aí eu faço essa pergunta e aí depois o senhor já traz ele. Deixa eu parar aqui então. Então, voltando aqui com o Dr. Valente, que não gosta de ser chamado de doutor, para a gente começar então o trabalho com o Dr. Hans. Eu não lembro, para dizer a verdade, passou só alguns minutos, nem isso, eu não lembro a pergunta que eu fiz. Talvez eu estivesse meio mediunizado, não sei. Mas, pedi então para o senhor aí... já lembrei. Quais são as sensações e os sentimentos que o senhor tem quando vai incorporar o Dr. Hans? Tá. Depende do tipo de trabalho. Se é o trabalho que nós chamamos de saúde, onde aquele dia, de manhã, à tarde e à noite, nós só atendemos para a saúde daquela pessoa, é um trabalho com o Hans e a equipe dele. 29 pessoas na equipe, todas as especialidades, as mais diversas, muitos enfermeiros, muita gente também, não é médico, mas ajuda. E esse é um tipo de abordagem. A outra abordagem é no meu dia a dia, meu atendimento com os pacientes, independente se o paciente levanta, sucinta a necessidade de atendimento médico, independente do paciente, eles vêm, eles examinam, eles olham, eles consertam na medida do possível e tal. Eu normalmente com o Hans, há um acoplamento e um desacoplamento tão simples, tão fácil, tão leve. Tão sutil, não. É tão simples, vocês vão ver daqui a pouco a gente faz. Isso. É muito fácil. E às vezes eu fico, nunca fico mais que 2 horas incorporado. Claro. O Hans sobe, a maneira de dizer, de maneira figurativa, ele fica do meu lado. Quem precisa descansar sou eu. Toma uma água, dá uma repousada, vai ao banheiro, volta. Certo. Incorpora de novo e dá continuidade. Então, a sensação que eu tenho, isso faz tão parte de mim já. Já. Que é normal. É uma incorporação. Incorporação. Tá certo. Agora, só uma questão técnica. São 15 para as 11. O senhor tem que. O senhor pode ficar até 11h20. Não pode assim. Passar não, muito mais. Eu tenho que trabalhar, né? O senhor tem compromisso. Mas vamos então, o que for possível vai ser bom. Eu acho que o Hans vai ser muito rápido. É? Porque o alemão não fala muito. Não fala muito. Ele gosta. Mas vamos lá. Mas não, mas tá bom. Então nessa meia hora já tá bom. Eu vou no tempo que o senhor tem que ir. dia. Tudo bem, doutor? Graças a Deus. Isso, já conversamos outra oportunidade. Dr. Hans, como é que é, nesse momento de transição planetária, ser médico no mundo astral? Muito corrido, muito ocupado? Normal. O nosso normal é esse. Agora, é corrido assim, não precisa dormir. Para não ter uma corpo físico. Sim. É, como diz o moço Valente, nós não temos CPF. Agora, quando precisa, repousamos um pouco, descansamos um pouco, isso é normal. Normal. Porém, podemos tocar de uma forma muito trabalhar, isso que eu quero dizer. Há muita assistência aos necessitados. Muita assistência. Às vezes deslocamos para outros locais onde trabalha-se 70 horas direto. Normal, isso é normal. Isso. Não há problema nenhum. Quando o senhor atende um paciente encarnado com dificuldades de saúde, e aquela premissa de dizer assim, se tem um problema é que está no momento de uma colheita de uma plantação indevida, delituosa. Como que o senhor pode chegar e corrigir aquilo e não permitir que sofra mais? Não pode. Não pode. O senhor não pode corrigir? Não pode interferir. Não. Não. Há muita gente que nos é trazida para atendimento médico espiritual. Não pode interferir. A moço valente fica babo. Recentemente veio uma senhora que estava, ele via aqui uma bolha. Uma vibrando. Vibrando, uma bola. Ele olhou para mim e pergunta o que é. Ele cheira. Ele cheirou forte. Cheiro forte. Eu disse a câncer. Seis. Esse gesto. Um gesto, seis com a mão. Uhum. Seis. Ele perguntou inocentemente se era 6 semanas. Eu digo, não. 6 meses. Eu disse, não. Uhum. 6 anos. 6 anos. Aí ele perguntou para mim, onde ele ficou babo. Mas ela vai aguentar, vai sobreviver até lá. Espero que sim. Nossa. Então, nós não podemos tudo. Tem certas coisas que temos que respeitar. Temos que, não podemos mudar. Certo. Entende? Não está ainda merecimento de cura. Ah. Claro. Não está ainda no merecimento da cura. Então, vamos devagar que temos pressa. Entenda? Certo. Não é porque procura vai ser atendido plenamente. Não. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é muito fácil. É, pois é, ué. Não. Tem gente que sim, que vem, olha, está arrependido, tem perdão, isso é merecedor, já tem consciência das faltas graves que comete. Pode ajudar. Então, como que o senhor define quem pode ser ajudado e quem não pode? A pessoa já mostra aquilo na vibração? Quem é merecedor. Isso. Já mostra isso na própria vibração. Aham. A leitura. A leitura da aura. A aura mostra ali se você tem tal doença, se você, como é o seu mental, as suas emoções elevadas. Uhum. Muita gente, vamos carregar um pouco em tintas, muita gente bonita, arrumada, pintada, cheirosa. Uhum. Aí você olha, ah, Escuro. Coração, então, mais escuro ainda. Nossa, doutor. É uma pessoa que não está em paz com a vida, em paz com família, com filhos, marido, parentes. Então, essa não tem merecimento. Esse fato de ela ser assim, se ela proceder assim, que está criando esse tipo de situação, né? Refletida na sua aura, que é o reflexo dos corpos todos. Certo. Então, não tem autorização. O senhor não tem autorização? Porque se fizer, será bem feito. Mas amanhã ela já estará fazendo a mesma coisa. Entendi. Não. Não é assim? Não. Então, quando a pessoa está encarnada, o que ela tem que pensar a respeito da responsabilidade dela com a saúde dela? Ela vai... Filho, um caso real que o nosso Valente ajudou. Quando foi encarnar aquele paciente, disseram mais ou menos assim, abre aquela gaveta, pega lá. Aí o rapaz foi lá, pegou, tinha uma caixa. Abriu, pedaços de ossos. Sim. Esse é seu corpo. Vai colhendo da melhor maneira que você conseguir. Eu quero um corpo novo, bonito, sarado. Você já teve esse corpo. Você pulou lá de cima. Suicidou-se. Eita. Agora está aqui todo danificado. Isso. Faz o melhor que você pode. Provavelmente será um cadeirante. Tudo de acordo com o merecimento. Certo. Não com o querer. Querer. Não tem merecimento. Não basta querer. Não basta querer. Certo. Então, nada é por acaso. Tudo de acordo com o merecimento. Você morra onde você pode. É o seu degrau da escada evolutiva. Certo. Você tem as sensações que você pode ter. Entendo. Certo. À medida que você vai evoluir, vai vendo a vida com outros olhos, vai tendo sensações outras com os mesmos olhos. Certo. E tem gente que vai um pouco mais e já tem, além dos cinco sentidos, tem mais, além das sete cores de arco-íris, vê mais, e por aí vai. Essa visão que o Dr. Valente passou para a gente a respeito de a vida passada ser uma manifestação também de um espírito independente, o senhor compartilha dessa visão? Cada vida é uma entidade, é um espírito. Certo. Por isso que existem espíritos e espíritos. Aí entre eles, isso é mais para moço Valente. Não, sim, senhor. É ele que gosta de falar. Ele entende bem. Perfeito. Não, mas já falou bastante. Ou seja, às vezes muitos temos tagarelice mental, ele chama assim. São os protetores, protetoras e anjos de guarda espirituais conflitando com amigos e amigas espirituais. Entenda que eu digo. Também personalidades passadas. Claro, agora ele fala. Não, tudo bem. Tá. Este aqui, um dia desses, que saiu, estava sinal fechado, abriu daqui, virou à esquerda com ele, quase bateu de trás, bateu quase nele. Tinha um do lado dele. Baixa o vidro, vai mandar. Fala um palavrão. O outro de trás, bancou de trás do carro dele, Não saia do eixo, vamos embora. Nossa! Duas reações diferentes. Esse ficou. É, o que, que eu faço? Vamos. Os dois têm fios ligados a ele. Ah, é ele em outras vidas. Perfeito. Tanto quanto tanto. Entendo. Certo. O estado de saúde que a gente angariar para nós mesmos durante a vida, a gente leva para o outro lado? Você continua. Uhum. Com aquele mesmo estado? Sim. De saúde? Sim. Como que o senhor... Que mensagem o senhor, como médico espiritual, tem a dar às pessoas que se viciam ou se drogam? É, para muitos, o vício faz os maus hábitos. Uhum. Fazem parte da própria escada evolutiva. Ah. Assim como ser uma pessoa de cor negra, cor amarela, ser índio. São fases legais que alguns passam de forma bastante rápida, outros passam de forma bem demorada, várias vezes, repetidas vezes. Por quê? A cada degrau da escada evolutiva, aonde for, você tem alguns objetivos a aprender, você tem alguns objetivos a assimilar. Certo. Entende? Tem gente que entende e olha, beleza. Tem gente reticente, freia a mão puxado, passa 3, 4, 5 vidas para entender aquilo que o outro já entendeu. Entendeu com extrema facilidade. Então, vai de cada um. Claro, mas o uso dessas substâncias estraga o perispírito da pessoa. Perispírito é um termo de minha época. É? Não é mais hoje. Ah. Antigamente falava corpo é perispírito. Claro. Não. Corpo e os outros 6 corpos. Certo. Entende? Você estraga, sim, com os maus pensamentos. Ah, também, né? Com as más alimentações, com as más lazeres, né? Com os vícios. Você poderá o bem e o mal. Claro. Qualquer hora, durante 24 horas sim. Por dia. Se você tem uma base familiar, se você tem uma base religiosa, se você gosta de você mesmo, se você gosta dos seus pessoas, seus amigos, seus irmãos, você cada vez vai tendendo mais e mais para passear do bem. Uhum. Isso é um freio para o negativo. Certo. Negativo não tem vez, vamos lá, frente à oportunidade. Quantas e quantas e quantas vezes somos testados? Nosso valente é testado, frequentemente foi muito testado e não sucumbiu. São chamadas provações. Ah. Isso aí ele fala. Ele, esse, ele sim, entende. Não. Vamos falar aqui com o senhor, que quero saber do senhor. Ele é assim, muito de leitura, de estudo. Ele explica também. Vamos falar aqui com o senhor. Qual que é o conselho que o senhor dá para os pais que nos ouvem de como melhor direcionar a saúde dos filhos? O natural. Ah. Em detrimento do artificial. Ah. Porque hoje em dia, aqui na Terra, se quiser, come só pílula. Sim. Não é verdade? Ah, eu também. Bebe pílula, come pílula. Eu não sei o que dá resultado para fora depois, mas não, o natural... Aproveitar o tempo, né? Sim, é o natural, porque fazer uma alimentação para você, você faz com amor, com carinho, se tiver uma outra pessoa, então vai conversando, um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, cria uma harmonia de amor, uma coisa amorosa, harmoniosa, fruto desse trabalho, dessa atividade, só pode ser o melhor possível. Entende? Você cortar, descascar uma laranja para comer, mas pensando mal de algum assunto, alguma pessoa, alguma situação que você vai ter na parte depois, 2, 3 horas depois, aquela fruta vai estar impregnada de vibrações não muito boas. É eterno, de repente, a fruta é maravilhosa. Ah, e nossa. Você está nu e nem sabe. E nem sabe. Então, preferência ao natural em vez do artificial. Eu gosto muito de chocolate. Isso mostra meia moça, São Valentim tem em casa. Quando chega à noite, assim, tal, 10, 11 horas, vamos comer um chocolate. O senhor come chocolate? Aí ele diz, não tem. Ah. Eu digo, ah, tem. Aí eu levanto, eu vou lá e mostro onde. Entendi. E qual que é o conhecimento que o senhor quer passar para as pessoas encarnadas a respeito de do que é o trabalho real dos médicos como o senhor no mundo astral? Não é o trabalho de qualquer um no mundo astral. Não tem nada específico. Qualquer um. Amor. Amor? A coisa mais importante é amor. Amor. A segunda e terceira coisas mais importantes, amor e amor. Oh. Amor a você mesmo. É. A sua pessoa. Sim. Gostar de você. É. Se perdoar. Uhum. Amor aos seus, quem são os seus? Familiares, amigos mais chegados, né? E receber os outros que não a conhecem. Nossa! Porque nós, no fundo, no fundo, no fundo, vamos ascensionar de verdade quando tivermos amor. Quando? Tivermos amor. Entendi. Por quê? Um legal, dois legal, parabéns. Não! Da salto quântico, amor. Amor. Não importa se seja letrado, se não seja letrado, não importa se seja um especialista em determinado assunto. Amor. Amor. Aprender e o nós aqui não sabemos lidar com pessoas, com gente. Nós encarnados nem sabemos lidar com pessoas. O homem cresceu, a tecnologia, a farmacêutica cresceu, hoje não tem mais dor, a medicina tira a tua dor, tudo. Mas é isso aqui. O amor. Isso aqui, deixa eu falar. O respeito. Uhum. O amor. O respeito. O carinho. Olha. É, muitos lugares, muitos lugares. Não passa de um aperto de mão. Nossa. O nosso valente abraça todo mundo, é. Quando é mulher ele beija. Oh. Isso é certo. Isso é mais humano. Eu gosto de vir aqui, de estar com você, por isso eu te abraço. É isso. Entende? É, oh. Muito sério, distante então, as pessoas. Enquanto isso não começar a acontecer de fato, O afeto verdadeiro, o amor. Exato. A evolução ela tem uma velocidade que poderia ser bem maior. Ai. Entende? Sim. Bem maior. Sem maldade, sem nada, abraça, beija, ele abraça, beija. Quantas e quantas pessoas o nosso valente fala com o irmão? Que ele fala o quê? De mão. É, segura a mão, conversa, bate papo, tchau. Isso é aconchego. É o toque, o poder do toque, certo? Isso é que falta. Não só para o médico, mas para outros. Muitos médicos, já uns 30 anos atrás para cá, já começaram a fazer, ouvir. A ouvir mais? Sim. Claro, claro, nossa. Deixou de ser somente, vem cá. É. Toma isso, isso, eu prescrevo essa medicação. Nossa. É o carrinho, como é que você está, como é que não está. Certo. O seu valente faz muito isso, telefone. Poxa, 2 dias atrás você estava comigo, você estava muito nervoso, muito ansioso como está hoje. E agora? As pessoas se surpreendem. Sim. Não? Tanto muito bem. Bonito assim. Eu acho que as coisas seriam mais fácil dedicar uma carga horária para pensar nisso e deixar um pouquinho o ter, pensar mais a ser. Nossa. Do que ter. Claro, claro. Não? Quando se fala de médico espiritual e a carga de trabalho que vocês têm, que não dormem, estão constantemente em atividade, também se pensa em débitos a serem pagos. Tem ligação isso real? Sim. A maioria tem um conta corrente a saldar. Porém, alguns já não os têm mais. Não tem mais. Alguns vêm por opção. E amor, né? Abnegação. Abnegação. E estou aqui para ajudar o próximo. Esses ganham bônus. Né? E para o futuro você precisa usar. Certo. Entende? Às vezes vai pedir um favor para a intervenção de alguém. Tem um crédito, um bônus enorme. Esses conseguem. Quando pedem as instâncias superiores, mais elevadas. Porém, a grande maioria vem para saldar débitos de vidas anteriores. São hoje bombeiros, antigamente eram incendiários. Entendi. Nossa. E a gente pode saber se durante a sua vida teve isso também, de o senhor, às vezes, por falta de consciência, praticar alguma coisa errada e hoje está vindo para sanar isso? Inúmeras. Foi? Claro. Sou genial, os outros. É. Você nunca teve a oportunidade de ver eu discutir com o moço Valente. O senhor discute com ele? Não, só eu, caboclo, o outro caboclo. Ou seja, vocês têm personalidade e não se passam por santos. Ninguém. Ninguém. Ele que é muito educado, aceita o diálogo, tudo. Às vezes me chama a atenção, puxar meus. A ele. Vocês são humanos. Humanos, espíritos humanizados ainda. Temos uma visão maior. E o Moço Valente, em 2 anos, 3 anos, foi meio contra algumas coisas. Depois ele aderiu, entendeu? Mas não teve mais. Claro. Há 20 anos que não temos uma briga, uma discussão. Temos conversas sérias, isso temos. Principalmente aprendizados. Né? Eu, Fritz, Jans Fajardo, Smith, então, né? Ele explicamos as coisas, tudo, ele entende, apesar de não ter abraçado nessa vida a medicina. Não tinha condições, família não tinha. Porém, há anos as nossas reuniões, vamos dizer assim, são de aprendizado. Né? Transmitir conhecimentos para ele. Porém, discursando. Certo. E o Dr. Hans Dufal, 1798-1814. Quem quiser saber mais a respeito da sua vida pode procurar. E tem informação disponível. Eu imagino que sim. Sim. Mas tem alguma coisa que o senhor fez na sua vida passada que o senhor não aconselha que façam hoje? Assim, algo específico não para tem. Para registro, não. Claro. O senhor foi uma pessoa normal que cometeu seus erros. Como todos cometem. Então a sugestão é que as pessoas sigam o coração e façam o que é certo, é isso? Sim. Entendi. Hierarquia, doutor. Até o senhor responde para Jesus? Sim, mas não responda diretamente, Dr. Fritz. Ah! O Dr. Fritz tem várias equipes no Brasil. Sim. Uma delas sou eu, aqui com 29 pessoas. Em Curitiba, com 29 espíritos. 29 pessoas que alocam, ajudam a os necessitados. Aqui. Essas pessoas são desencarnados, né? Tá certo. E eles agem. Então o senhor responde diretamente para o Dr. Fritz. Sim. E daí o Dr. Fritz deve ter um superior também. Que não tem. Certo. Como que o senhor acha que nós devemos compreender a ideia de hierarquia e até onde devemos aceitar? Se não há hierarquia, há bagunça. Se não há hierarquia, há bagunça. Sim. Claro. Então, é questão de ordem. É questão de ordem. Não quer dizer que o tenente não pode falar com o capitão. Ah. Não quer dizer que o soldado não pode falar com o general. Claro que pode. Pode. É, tem que... O general vai receber, vai ouvi-lo e vai dizer, olha, oriento você a procurar o major tal, tal, tal. Mas, sim, acesso em todos, não tem problema. Não. Qual é a coisa mais que deixou o senhor mais comovido na Terra de ter querido ajudar e não ter podido? Ou o senhor já passou por cima da linha, desrespeitou e ajudou mesmo sem poder? Sem poder nunca. Não. O senhor não faria isso? Não, não. Não existe essa alternativa. Ah! Não. Não é questão de escolha sua. Não tem acesso para arrumar ou organizar uma estrutura celular que não venha da ordem de cima. Claro. Não. Entendi. Então, não tem uma hipótese. Ninguém vai errar nesse sentido. Não. Certo. Você dirige caminhão? Se eu dirijo? Carro. É. Não é um caminhão para você. Você vai dirigir? Não. Precisa aprender. Então não tem essa alternativa. Entendi. Entendo o que eu digo. Claro. Ah, já viajou avião? Já. Ó, agora está a chave, você vai para São Paulo, isso. Vai. Eu não. Eu não sei. É isso, filho. Claro. Não tem essa alternativa. Não existe. Ou seja, o senhor está dizendo que o senhor não sabe burlar a lei. A lei lá é diferente da lei daqui. Ah, ah. Aqui existem coisas escritas. Isso, né? Isso. Ah, não, lá não. Né? Se você não tem condição de obedecer 100%, você não mora lá. Ah, se não tem condições de obedecer 100%, você nem mora lá. Entendi. Você não tem acesso. Claro. A essas cidades. Isso. Entendeu? Doutor, como funciona isso de energias antagônicas e ambientes de trabalho na crosta terrestre? Eu acredito que mais uns 5 minutos, porque o Valente já está... Ah, realmente. É 11h15 agora. Ectoplasmia. Vamos lá, então. Desculpa. Como funciona lidar com energias antagônicas enquanto o senhor está desenvolvendo um trabalho na Terra, de operação ou de ajuda ao próximo? Bom, eu diria uma expressão que o nosso Valente utiliza muito. De vez em quando pega-se um trecho sem asfalto. Paciente que diz que não é assim, que não sei o quê, que não sabe nada. Não sei se acontece. É muito raro, mas acontece. Ah. Né? Não, não, não. Mas quanto a espíritos umbralinos e essas coisas, sim. Os Exus protegem? Não, existe um campo vibracional que eles não têm acesso. Não tem acesso. Não. Quem tem cria esse campo vibracional? É como nós. É como se olhar para o sol. Ah! Como vamos dizer? Essa luz. Compreendi. Quem vem em mundos escuros. Entendi. Quem vem do mundo de pouca luminosidade, certo. Não vem a essa sala agora, em casa dessa luz, não consegue abrir o olho. Entendi agora. Entendi a reação. Perfeito. Quem é que faz isso? Nós. Como é que vocês fazem? Nós somos assim. Aham. Essa luz é nossa. Aham. Eu, você. Muita gente não tem acesso. Aham. Assim como essa luminosidade toda, para muita gente escuro. Ah, claro. Sim. São níveis de evolução e ninguém pode se gabar disso. Porque há pessoas muito, espíritos muito mais luminosos. Como é que o bichinho entra interior de terra e faz um buraco a 30 centímetros do chão e vive lá? E vê, enxerga. Entenda? Nossa. Cada um na sua chão. Nossa, é o ambiente. Amanhã, extremamente longe, distante de hoje, mas amanhã serão pessoas humanas como nós. Graças a Deus. Doutor, qual a mensagem final então o senhor passa para todos que estão acompanhando, querem estar quites com seus compromissos espirituais? Difícil. Há muito é difícil, porém temos que começar. Certo. Eu começar a fazer amor, carinho, amar os seus, amar a si próprio. Uma coisa importante, perdoar. Outra coisa tão importante quanto se perdoar. Ah. Entende? Amor, amor, amor. Quem é voltado ao amor tem uma ascensão extremamente rápida. Oh, graças a Deus. Você não fica te desviando, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o outro, já for. Como diz hoje na dia, a fila anda. A fila anda, graças lá, a Deus. Lá e você está matando aqui porque vai. Graças a Deus. Ok, filho. Louvado Deus seja. Abençoe, um bom trabalho a todos, muita saúde e fiquem com Deus. Que assim seja, doutor. Muito obrigado por esse trabalho conosco. Não sei se era isso. Doutor Valente? Sim, doutor? Como é que o senhor está? Sentindo bem? Como é que é voltado uma incorporação com o Dr. Hans? Normal. Estou um pouquinho fraco. Fraco, né? Olha, pegar um pouco de água para o senhor. Obrigado. Pronto. Sim. Graças a Deus. Então, quero agradecer ao senhor. Eu sei que o senhor está com o tempo bem curto, é um minuto só. De dizer que fico muito agradecido, muito lisonjeado por ter a sua presença aqui na minha casa, mas também a do Dr. Hans e todo esse conhecimento que conseguimos compactar em tão pouco tempo. Não sei quanto tempo deu isso. Deu uma hora e pouco, mas com o doutor foi lento, mas foi perfeito. Correspondido às expectativas. Com certeza. Com certeza. Vai ajudar muita gente a abrir mão de alguns conceitos e começar a pensar na possibilidade de outros. Graças a Deus. Eu que agradeço. Muito obrigado, Dr. Valente. Louvado seja.